O nosso tema dessa noite, Conheça a Verdade. Esse tema foi tirado aqui da revista Reformador, desse ano, de janeiro desse ano, e o tema, o título da matéria aqui da revista, ele diz assim: Conheça a Verdade, mas pratique a Verdade. Ele vai um pouco mais além. E o que é a verdade? Todos nós podemos dizer assim que a gente tem um pouco, sabe um pouco da verdade. Nós não temos a verdade total na nossa mão. E por termos um pouco dessa verdade, que nós suponhamos que temos bastante, a gente entra em conflito todo dia com os nossos semelhantes. Porque nós não admitimos que a outra pessoa tem uma ideia contrária à nossa. Não admitimos porque nós achamos que somos detentores da verdade. Não admitimos, então, que ele possa ter uma ideia diferente da nossa, uma opinião diversa. Jesus disse, há 1000 anos atrás, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A profundidade dessa frase, se a gente for analisar, o tempo que ela foi dita e ainda hoje, o que ela repercute. Conheça a verdade e ela vos libertará. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente procura, quanto mais a gente, com humildade, reconhece que não sabemos quase nada, isso acaba sendo para nós um divisor. Acaba sendo para nós uma chave que abre portas para a nossa existência. Ele coloca dizendo: conheça a verdade, mas pratique a verdade. Por que ele coloca isso? Porque tão importante, ou mais importante, quanto saber das coisas, é fazer as coisas. Não adianta a gente ter informações, que a gente acha que ter informações é conhecimento. O conhecimento é quando a gente consegue realmente aplicar essa informação, porque daí ele faz parte da nossa, de nós, né? Praticar essa verdade é que é o fato, a diferença. No momento em que a gente consegue fazer com que a teoria se torne uma prática, a gente consegue dizer que realmente aprendeu aquela lição, aquela tarefa, aquele ensinamento. Aqui ele nos coloca, dentro desse texto, o seguinte, inclusive falando sobre o Espiritismo, que é uma das fontes de revelação para todos nós, que abriu portas de conhecimento e de verdades sobre a existência da nossa vida enquanto espíritos encarnados e desencarnados, fazendo toda a diferença sobre a maneira com a qual a gente se posiciona no nosso dia a dia. Então ele diz: o Espiritismo, na sua essência, como instrumento da terceira revelação, revela ao ser, de modo rigorosamente racional, o poder de mudar não só a visão sobre a vida, mas o próprio comportamento diante dela. Propõe verdadeira mudança de perspectiva, permitindo ao espírito se situar no aqui e agora como um ser responsável e tomar profunda consciência acerca das obrigações morais que lhe competem em consonância com o Evangelho. Então é aquilo que eu falei antes. O Espiritismo nos traz uma mensagem que nos permite avaliarmos o nosso aqui e agora, o que nós queremos daqui para frente, o que nós precisamos fazer, nos situando nesse intermediário. Ele continua: infelizmente o homem médio com o qual o atual estágio no planeta Terra, o homem médio, ele classifica como sendo todos nós, ainda é marcado pelo egoísmo que, entre outras questões, se caracteriza pela visão sempre estreita, individualista e não raro ignorante da vida, com grandes dificuldades de aceitar a diferença, sobretudo a religiosa. A gente poderia falar de outras diferenças que não se aceita, mas aqui no tema ele coloca, no caso, a religiosa. Se a gente for pegar a história da humanidade, a gente vai ver que o homem, ao longo dos anos, ele fez barbaridades em nome de Deus, por não aceitar uma ideologia diferente. Ainda hoje acontecem isso em lugares, alguns próximos, mas a maioria não tão próximos de nós. A intolerância de entender e de aceitar a outra pessoa como principalmente alguém igual a nós. Nos falta, para a gente poder dar esses passos, nos falta humildade, reconhecer quem somos realmente. A gente bate sempre nas mesmas teclas de que a gente precisa, através das leituras, do entendimento, precisa colocar para dentro de nós essas verdades constantemente para que elas realmente comecem a ter aderência nas nossas práticas, nas nossas atitudes. Mais um trecho que ele coloca para nós. Mais importante que as crenças, cultos externos, predileções e filiações a essa ou aquela doutrina religiosa, é o dever que todos temos, não apenas os espíritas, todos nós, seja lá qual for o nosso credo, de praticar, praticar e praticar o Evangelho. Quantas são as advertências que a própria doutrina coloca para nós de que nós não devemos ter uma atitude apenas teórica, de apenas falar, falar e falar no bem, que o mais importante que isso é a nossa prática efetiva, é aquilo que realmente nós fazemos, que não adianta a gente aparentemente ser alguma coisa, mas verdadeiramente ser outra. Conheça a verdade, mas pratique a verdade, é o que ele nos propõe. Então ele pede que a gente realmente tome uma atitude. Uma questão bastante interessante lendo aqui essa matéria, porque as coisas não se modificam, mas a gente sempre tem, às vezes, pontos de vista novos que podem dar uma ideia diferente sobre aquilo que está se fazendo. Ele fala aqui de um livro do Dalai Lama, que é um mestre budista, diferente do espiritismo, mas que na sua visão se aproxima, porque não importa a religião que se professa, importa o que se faz. E olha o que ele fala para nós sobre a questão do ser humano, uma coisa que a gente coloca várias vezes e que a gente às vezes volta a ela. Ele diz sobre o lento desenvolvimento e maturação do ser humano. Ele acredita no tremendo poder da mente, poder talvez ilimitado, mas de uma mente que tenha sido sistematicamente treinada, direcionada, concentrada, forjada por anos de experiência e de raciocínio bem fundamentado. Levamos mais tempo para desenvolver um comportamento e hábitos mentais que contribuem para os nossos problemas. Ele fala aqui do tempo que se leva para sermos quem somos hoje. E por isso, da dificuldade que nós temos em realizar as mudanças que nós queremos. Muitas vezes a gente se propõe a uma mudança e acaba se desestimulando por não conseguir que essa mudança ela seja alcançada num espaço de tempo curto. E ele coloca aqui: levaremos um tempo igualmente longo para estabelecer os novos hábitos que trazem a felicidade. Não há como evitar esses ingredientes essenciais: determinação, esforço e tempo. Então, nessa questão de mudança, que a gente tem essa necessidade, que a gente tem esse propósito, todos nós queremos e precisamos, ela não é uma coisa rápida. Assim como nós demoramos para ter os hábitos que nós temos, alguns errados, e precisamos fazer essa mudança, nós vamos levar aqui, como ele diz, o mesmo tempo para poder solucionar esse problema. E ele cita os ingredientes: determinação, esforço e tempo. Então nós precisamos primeiro querer, que é a determinação, precisamos trabalhar muito em cima daquilo que a gente quer mudar e precisamos saber que isso leva um certo tempo, que não acontece de uma hora para outra. Dentro disso, conhecendo a verdade em todos os lugares que ela está, através da vida, da nossa vivência, da nossa experiência, a gente vai descobrindo várias coisas, através do ensinamento, da vivência de outras pessoas, de outros espíritos que vêm até nós e dão quase que de mão beijada para nós alguns caminhos. O que nós precisamos fazer é conhecer realmente essa verdade e começar aos pouquinhos, sendo humildes, sendo tolerantes conosco mesmo, para poder aceitar as nossas limitações e compreender que nós vamos realizar essas mudanças, mas ao longo do tempo. Elas não vão ser nada simples. Algumas são mais rápidas, mas as mais profundas elas levam mais tempo. Então, que a gente não esmoreça, que a gente continue nessa caminhada, que a gente permaneça focado naquilo que a gente quer e naquilo que a gente precisa.